Lembro de como o mundo era antes, antes desse vírus acabar com as nossas vidas, antes quando eu era feliz e não sabia, antes de um soldado atirar na minha garotinha. Passaram 20 anos e eu vi tanta coisa nessa vida. Tô no ramo do contrabando, transportando coisas proibidas. Tés não mexe com os vagalumes, melhor distanciar de terroristas. Só que a gente tinha uma dívida, nossa carga, uma menina. Hélio, você faz o que eu disser, quando eu disser, então se acostume. Pessoas que eu me importava se foram pra sentar de pé, porque você porta tanto pros vagalumes. Então você é a única pessoa imune. Eu vou te proteger, mas não esqueça mais, isso é só trabalho. Você não é minha filha e eu não sou seu pai. Garota, esse mundo é cruel e tão grande, só pra quem se garante. Então não se esqueça, entre homens e monstros, entre pólvora e sangue, cê só tem uma chance. Faça os tiros valer a pena. Por muito tempo eu tenho lutado pra sobreviver. Eu só faço o que eu posso. Não importa como, cê sempre vai encontrar um motivo pra viver. Caminhando entre os poros. Espero que quando você ouvir os acordes do violão, ainda lembre da minha voz. Acho que eu e você somos os últimos de nós. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. 7 minutos. Nerd Hits. Tenho medo de ficar sozinha. Tem muita gente malvada lá fora. Muita gente precisa de ajuda. É que eu sou imune ao vírus. Talvez seja a chave pra achar uma cura. Atravessamos cidades abandonadas, fugindo de emboscadas, sempre tão perto de morrer. Todas as pessoas que eu amava morreram ou me deixaram, todo mundo menos você. Tudo que eu passei, aqueles homens que eu matei, não vai ser em vão. Mesmo sendo tão pequena, eu vou fazer os tiros valer a pena. Por muito tempo eu tenho lutado pra sobreviver. Eu só faço o que eu posso. Não importa como, você sempre vai encontrar um motivo pra viver. Caminhando entre os poros. Espero que quando você ouvir os acordes do violão, ainda lembre da minha voz. Acho que eu e você somos os últimos de nós.